impressionante como Deus trabalha, não é? Minha irmã. Se todos compreendessem. São feitos alguns planos. Aí, de repente, acontecem algumas coisas. E aí os planos mudam. E algumas coisas que iam acontecer só depois acontecem antes. Só que a gente, quando encarna como médium, mesmo uma mediunidade muito aflorada, uma mediunidade diferente, uma mediunidade que a gente vem, não é para ser aplaudido, não é para ser idolatrado. Não, não é não. É para um propósito. E o propósito é sempre para a evolução dos nossos irmãos e a nossa própria evolução. Então mudaram os planos. Aí eu vim antes. Eu cumpri tudo o que eu tinha que cumprir. Foi árduo, mas nós tivemos um grande sucesso. Tudo foi feito e até um pouco mais. Aí eles mandaram você. E a gente ficou aqui junto. Eu lá, em outro lugar, e você aqui, no Rio de Janeiro. E pelo esquecimento da encarnação, eu nem sabia que você estava aqui, porque não me foi avisado. E até aquele que andava comigo, o espírito que andava comigo, que trabalhava comigo, não me contou. Porque nem tudo era permitido que eu soubesse, apesar de todos acharem que eu sabia tudo. E aí, quais foram os planos? Ia vir um primeiro e depois o outro. Mas mandaram os dois, um primeiro e outro um pouquinho depois. Na verdade, tudo isso foi o adiantamento dos planos. Mandaram logo os dois de uma vez, um primeiro e o outro depois. E aí, colocaram dois espíritos que vieram para estar à frente de uma grande obra, principalmente o que viria num corpo masculino. Nas tuas mãos. Antes seria nas minhas. Mas, como eu disse, houve uma mudança de planos. E agora vem chegando a hora. Vem chegando a hora, sabe de quê? De dar continuidade àquilo que eu deixei. Porque uma encarnação de 90 e poucos anos é muito pouco. E eu não podia ficar jovem de novo. E não podia reencarnar agora. Então, vai ser feito através de outro irmão. Mas não quer dizer que eu não estou na carne, que eu não vou estar nessa também. Eu também estou nessa. E muitos outros. E vai haver uma grande mistura. Nós vamos misturar tudo. A gente vai misturar aqueles que são voltados para a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, o Espírito Consolador. Vai ter aqueles que são voltados para a religião evangélica. Esses também vão vir. Vai vir aqueles que são da Umbanda, que já estiveram encarnados aqui e fizeram grandes obras, foram instrumentos para grandes obras, e agora vão vir de novo. E vão vir através deste aqui. Vão vir aqueles também do Candomblé. Até budismo vai ter. Vai ser tudo quanto é religião. Vai ser algo nunca feito antes. Na verdade, já foi feito, mas de uma forma bem sutil, porque o nosso Mestre Jesus fez isso, mas de uma forma sutil. Não perceberam. Mas agora vai ser de forma muito mais aberta, escancarada. Porque algo precisa acontecer. Porque houve uma mudança de planos. Não, não houve uma mudança de planos. Na verdade, o plano já existia, mas era um plano secreto. E Deus, infinitamente bom, soberano, justo e bom, ele só deixou vir uma pequena frase que veio na Bíblia. E essa frase dizia: o plano secreto de Deus. Mas minha filha, minha irmã, ninguém sabia qual era o plano secreto de Deus. Alguém sabe? Alguém na religião evangélica sabe? Não, nem se dá conta que existe. Não sabe. Pois eu digo que o plano secreto de Deus está aqui nessa casa. São todos vocês. E somos todos nós. Não é um só ou dois. Somos todos nós juntos. E nesse momento, o véu vai se rasgar. Ele já vem se rasgando aos pouquinhos. Muitos não compreenderam e outros compreenderam e outros estão em cima do muro. Mas muitos que estão em cima do muro vão compreender e aqueles que compreenderam vão compreender mais. E muitos dos que não compreenderam vão compreender e outros dos que não compreenderam vão ficar balançados. E outros não vão aceitar, mas cada um no seu momento. São nossos irmãos. Lembre-se, vai agradar muitos, mas não a todos. Porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Não é? E todo mundo, todos têm um momento, mas aqueles que não vão se agradar e aqueles que não vão compreender, também serão atingidos por esse mover, porque as sementes serão plantadas nos seus espíritos. Tudo fica gravado no espírito. Ou seja, minha querida, vai ter êxito, vai ter sucesso, sucesso pleno. Sabe, tem coisas que não dá para entender, não é? Esse menino passou por uma prova que só ele sabe. Você não sabe, a Sabrina não sabe, ninguém sabe. Só deu para perceber que ele estava meio diferente. Mas eu digo, Deus age de forma misteriosa e a prova que ele passou foi necessária. E a luta foi maior do que se imagina, mesmo ele achando que não foi tão grande assim. Porque ele acha que foi difícil, que foi um pouco chato, que tirou ele da vibração que ele gosta, a vibração que ele gosta de estar, a vibração de paz, de luz. Mas foi necessário, mesmo com toda essa vibração. Não tinha como ficar equilibrado totalmente, mas mesmo assim, ao mesmo tempo que não estava equilibrado, estava equilibrado. Isso mostra que está preparado, que está pronto. Sabe para quê? Para galgar uma nova etapa. Só que essa etapa não é uma etapa normal a que está para vir. É uma etapa maior. É um degrau mais alto, não é um degrau comum. não é um degrau comum. Houve um dia, para vocês tem bastante tempo, mas para a gente, os espíritos, tem pouquinho tempo, que a reunião não era aqui. A reunião era lá embaixo, tinha pouca gente. E aconteceram algumas coisas lá que muitos não entenderam e até foram embora, porque acharam que era uma grande mistificação. E nós já sabíamos de tudo isso. Mas mesmo assim nós fizemos. Porque tudo tem um propósito. E lá nessa reunião, eu passei o meu legado para ele. Não passei? Vamos usar o legado? Vamos? Vamos começar? Vamos escrever? Vamos ver como a menininha levada, Mariazinha, diz às almas penadas? Ele será os seus olhos. Ele será os olhos de todos vocês. Como foi agora o que ele viu na mente. E ele vai continuar vendo muita coisa na mente. Mas ele vai começar a ver como eu vi. E haverá muitos momentos os quais ele não vai distinguir quem é vivo e quem é morto. Só que quem está morto está muito mais vivo do que quem está vivo aqui. Vocês é que acham que são os vivos. Então, vamos ao trabalho. Ainda não pode dizer o meu nome, porque tem algo que eu preciso dizer ainda que não será agora. Mas não vai ser eu que vou dizer, porque eu vou falar para ele, eu vou aparecer para ele e vou falar para ele. E quando eu disser para ele um certo código, aí sim vocês podem dizer quem eu sou. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos começar. É algo grande. Tem gente aqui que vai ter as respostas que quer no momento certo, mas eu digo que vai ser mais rápido do que ele imagina. Não é? O que está atrás de você, ele terá as suas respostas, assim como muitos outros terão suas respostas. Por que que as coisas demoram a vir? Por que que não vem logo? Comigo foi tudo muito rápido. Porque comigo foi de um jeito, aqui vai ser de outro. E a demora é de propósito. É de propósito. Vai muito além do que se possa imaginar. Lembra quando um certo preto velho disse que muitos terão um ensinamento moral? O ensinamento moral vai vir para todos aqueles que se equivocaram. Você sabe de quem eu estou dizendo, estou falando. Não é um ou dois, são muitos. Todos aqueles que se equivocaram e todos aqueles que se equivocaram porque foram influenciados por outros que se equivocaram. Entendeu? Então, virá o ensinamento. É algo grande, mas não é grande por causa de todos nós. É grande por causa de Jesus, porque é ele que está à frente de tudo isso aqui. Por isso é grande, e acima dele Deus. Por isso é maior ainda. Eu me vou, mas apenas vou me afastar dele. Mas continuo aqui, porque nós temos algo mais a fazer. Que Jesus Cristo, nosso Mestre, nos abençoe nessa caminhada. Abençoe todos vocês. E abençoe este mundo e a humanidade da Terra. Obrigado, querido.